Lobo Búfalo do Marajó, a evolução. Billy Brasil. Quando você apareceu, foi embora a solidão. É incrível, não tem como comparar. Você não pode fugir, a mordida vai levar. No comando de Dedinho e de Gordo, uma crise no comando, Marlon Beats na pressão. Neto entretenimentos no incrível vai tocar. Esse é o animal, toque a tudo do Pará. Ai, ai, ai, o incrível crocodilo, ele vai te pegar. Ai, ai, ai, o incrível crocodilo vai te pegar. Você apareceu, foi embora a solidão. É incrível, não tem como comparar. Você não pode fugir, a mordida vai levar. No comando de Dedinho e de Gordo, uma tese no comando, Marlon Beats na pressão. Neto entretenimentos no incrível vai tocar. Esse é o animal, toca tudo do Pará. Ai, ai, ai, o incrível crocodilo, ele vai te pegar.